de Colônia Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo, o imigrante Peter Weingärtner. Peter Weingärtner nasceu no dia 12 de janeiro de 1827 e era natural de Euskirchen, na província prussiana do Reno. Euskirchen localiza-se atualmente no estado da Renânia, no norte da Westfália, na Alemanha. Na colônia Santo Ângelo, com a pomerana Johanna Caroline Dorothea Wilke, natural de Großschwarze, aldeia próxima de Tempelburg, no distrito de Neustettin. Do casamento, nasceram vários filhos na picada Morro Pelado. Entre eles, estavam Wilhelm Johann Karl Weingärtner, nascido na picada Morro Pelado em 1860, Ana Therese Louise Weingärtner em 1860, Germano Conrado Weingärtner em 1864 e Peter Franz Karl Weingärtner em 1869. Weingärtner foi instalado no dia 6 de julho de 1860 na picada Morro Pelado, lote número 1, e que tinha 72,6 hectares. Consta em registros que a sua residência foi incendiada no ano de 1874. No dia 2 de maio de 1881, pagou 450 mil réis ao governo da província do Rio Grande do Sul pelo lote colonial situado na colônia Santo Ângelo. Além de agricultor, nas horas vagas, Weingärtner se ocupava com estudos da flora e fauna e suas pinturas a óleo sobre madeira. Numa visita a Augusto Peter, ele solicita ajuda para confeccionar quadros para suas pinturas. Peter, você dispõe aqui em seu moinho de serras capazes de fabricar um tripé para colocar quadros para pinturas? Gostaria muito de que o senhor pudesse me conseguir tábuas de madeira de lei bem largas para fabricar quadros. A tinta obtenho da terra com mistura de óleo de amendoim com pigmentos de terra, como a hematita, e outros minerais onde posso obter as cores principais. Das misturas, obtenho as demais. Os pincéis eu trouxe da Renânia. Augusto Peter respondeu: não precisamos de artistas nesta terra, mas sim de pedreiros, oleiros, carpinteiros, sapateiros, alfaiates ou, no máximo, pastores, mas não de artistas. Assim era a vida dos pioneiros da colônia Santo Ângelo. Praticamente todas as atividades tinham um caráter utilitarista imediato para resolver as necessidades mais prementes na nova colônia, que era a própria sobrevivência. As atividades artísticas, no início da colonização, foram descartadas.